Índia para mim. Eu sou um índio muito louco por ti. Eu sou um índio muito louco por ti. Menina da cor da terra, o sol pintou tua cor. Me deixa um lugar na rede, que eu vou com sede de amor. Pinta com cores de festa todas as casas da tribo, que eu vou chegar de a cavalo e vou te levar comigo. Unhataí laô, meu canto é um grito de guerra pra tribo do meu amor. Unhataí laô, unhataí laô. Linda Índia Guarani, Índia, linda Índia Guarani, Índia, linda Índia Guarani, Índia, linda Índia Guarani. Menina da cor da terra, o sol pintou tua cor. Me deixa um lugar na rede, que eu vou com sede de amor. Pinta com cores de festa todas as casas da tribo, que eu vou chegar de a cavalo e vou te levar comigo. Cunhataí laô, cunhataí laô, meu canto é um grito de guerra pra tribo do meu amor. Meu canto é um grito de guerra pra tribo do meu amor. Índia, linda Índia Guarani.